Olá, eu sou o Thiago e hoje eu vou falar um pouco sobre raiva. A raiva é inútil, a gente tem que se livrar completamente dela. Eu acho a discussão importante porque eu costumo usar muito, por exemplo, frases de estoicos, estoicismo, e por exemplo, Sêneca costuma falar de raiva. Ele, se não me engano, ele fala que a raiva é um veneno que você mesmo toma esperando que o outro morra. E é interessante assim falar de emoções de modo geral. A raiva é uma das mais destrutivas. Ela está muito envolvida, por exemplo, no ciúme. E talvez, né, o ciúme é uma mistura, então isso fica mais complexo. Que o ciúme, você ama a pessoa, mas você também sente raiva dela uma hora, você quer matar ela, mas você não quer perder ela. É uma doideira. Mas focando em raiva, as emoções, elas existem por determinados motivos. Elas têm determinadas funções ou tinham na nossa história evolutiva, como ser humano, né? A gente foi se desenvolvendo, foi mudando, nosso corpo tem certas características por causa disso. As emoções são algo do corpo. Então é isso, a raiva é algo que eu sinto no corpo. Meu coração acelera, sei lá, meu punho pode serrar para querer atacar, minha pulsação aumenta, né? Mais sangue correndo para as partes envolvidas no ataque, por exemplo, as mãos. É diferente do medo, que talvez vá mais para as pernas para correr, né? Então, emoções diferentes têm funções diferentes. A raiva está muito envolvida com o ataque. Só que aí tem aquela questão de que o ataque pode ser uma defesa também. E aí, em vez de pensar só na emoção do ponto de vista individual, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de que a raiva está me incomodando. Eu vou trazer uma outra parte aqui, que a gente está pensando no biológico, né? No psicológico, eu vou trazer uma parte como exemplo social. A gente não gosta muito de raiva, mas também a gente pode gostar. A gente pode dizer, não, tá certo, tem que ter raiva mesmo, tem que, sei lá, acabar com a raça da pessoa. Mas aqui, não sei se vocês têm essa expressão no resto do Brasil, mas aqui em Minas a gente acabar com a raça é matar a pessoa, sei lá, alguma coisa assim. Aí tá, tem a raiva, às vezes eu quero me livrar dela. Só que, como toda emoção, às vezes a gente tem que entender a função atual. Porque, por exemplo, a função evolutiva é eu atacar pra eu, sei lá, proteger. Proteger o que eu tenho, proteger minha comida, proteger minha família. Hoje em dia isso é muito diferente, a sociedade é muito diferente. A raiva não é muito usada, nem dá pra usar muito para o ataque físico. Só que ela tá aí ainda. Aí assim, eu acho que a questão principal é você olhar qual que é a utilidade da raiva, se você quer sentir ela ou não. Por exemplo, você mora em São Paulo, tem um trânsito caótico, e toda hora que alguém te fecha ou faz alguma coisa zoada no trânsito, você fica com raiva e você quer matar a pessoa. Não acho que vai ser muito útil você ter essa resposta toda vez. Na Rússia também, eu já vi uns vídeos dos caras que. Sei lá, um cara xinga o outro no trânsito, eles descem pra rua e, sei lá, mete a porrada, desce com um taco de beisebol. Então aí eu não sei se a raiva vai te ajudar muito. Talvez ela, inclusive, pode te atrapalhar demais. Então, pensa nas consequências. Pode ser muito destrutivas e não vai te ajudar muito. Sei lá, se xingar o cara, pode te dar uma sensação de que, ah, eu tenho que xingar o cara que ele me fechou. Mas o que que isso vai te ajudar? Né? Não vai fazer com que o mundo, com que isso pare de acontecer no mundo. Que as pessoas parem de fechar você. Só que aí, não é necessariamente para você ser passivo, mas você pensar em como usar a raiva de um jeito mais produtivo. Vou dar um exemplo de alguém que fez isso. Foi uma pessoa que atendi em terapia, e ela. Eu perguntei algo, como é que foi a semana, que ela tava reclamando de briga no relacionamento e tal, que ela ficava com muita raiva. E aí ela falou de um caso que. Ah, essa semana eu tive que brigar, né? Ela tava dando exemplo de uma compra que ela fez online e ela não tava conseguindo resolver. Enfim. E ela falou assim: eu tive que brigar com a pessoa, ameaçar ela para ela resolver meu problema. E ela resolveu. E qual que foi a conclusão dela? Que tá certa. Infelizmente. Às vezes, você ser mais incisivo, a usar a raiva e, sei lá, ser um pouco mais. Como é que eu falo isso sem ficar estranho? É um pouco. Não é ameaçador, mas você deu para entender, né? Você se impor um pouco mais, com um pouco mais força, resolve o problema. Isso que é complicado na sociedade. Às vezes você vai ser a pessoa mais de boa do mundo e você pode, as pessoas podem se aproveitar disso de um lado negativo. Daí esse é um exemplo de que talvez você pode usar a raiva de uma forma útil, mas assim, pensa no, nas consequências disso. A raiva, ela é pode ser um motor, né? Ela te motiva a fazer algo. Você pode ser mais assertivo, não necessariamente você precisa ser agressivo. Você não precisa ameaçar a pessoa, querer matar a pessoa, nada disso. Você pode simplesmente ver o que dá para fazer e fazer. Então, por exemplo, em vez de você ser passivo nessa situação de que essa pessoa me comentou que era uma injustiça, um descaso com o problema dela, você pode ser mais assertivo. O que, que eu posso fazer? Eu posso insistir um pouco com a pessoa, insistir um pouco mais? Talvez sim. Mas aí você vai ter que calcular caso a caso e o que que é útil, como que você vai se comportar desse modo. E não necessariamente você precisa ficar mu com muita raiva, ficar full pistola para fazer as coisas. Você pode ser assertivo no sentido de, tá, com essa pessoa aqui eu posso falar na boa. Dependendo do caso, tem que ser um pouco mais direto com ela e ser um pouco mais, ter uma ação um pouco mais forte para ela se mover. Né? É essa a questão, às vezes. Você pode até ter uma ação sem necessariamente ter tanta raiva. A raiva pode ser um disparo inicial para você pensar, nossa, eu tenho que resolver isso aqui. O que que eu vou fazer? E outra questão que eu pensei é social. Onde a raiva pode ser útil? Acho que eu vi alguém, em algum contexto, esse tipo de comentário. Pessoa defendendo que a raiva pode ser útil, por exemplo, para. Eu não sei se é a conclusão que eu tirei a partir do que ela falou ou o que ela falou. Mas a ideia, o importante é a ideia. Que a raiva é importante, por exemplo, para não aceitar injustiças sociais. E realmente, a raiva pode ser útil nesse caso. Para, por exemplo, você não aceitar tudo, todas as coisas como elas são. Não completamente se anular. Aí é interessante. E muitas vezes, por exemplo, revoluções sociais e mu grandes mudanças sociais são feitas a partir de uma paixão. Não necessariamente são tão racionais, são feitas a partir de conflito. E de paixão, a paixões que eu falo, emoções, né? O pessoal de antigamente falava muito paixões. Essas emoções fortes movem muitas pessoas. E fazem muito estrago também, mas podem ser utilizadas de uma forma positiva. Por exemplo, situações de opressão, como o racismo. Eu vi também algo sobre isso no racismo dos Estados Unidos, que lá foi bem mais descarado e mais recente na história deles, até a década de 60, 70, se não me engano. E lá tinha muita questão de. Teve um caso de uma lanchonete que o pessoal não atendia negro. Tinha um caso de um ônibus que o pessoal, se era negro, tinha que se levantar. Então nisso, talvez aí não rola tanto ser passivo, né? Não precisa matar todo mundo também, mas que aí você vai usar a raiva com uma função que vai te trazer consequências muito negativas. Mas ela pode te mover um pouco a raiva da situação para mudar aquilo. Então, isso que pode ajudar pra caramba. O cuidado às vezes é assim, né? Vou usar esse sentimento que eu tenho de inconformismo, de isso é injusto, para agir. Então, se eu uso essa energia, não necessariamente para a função básica da raiva lá atrás, que é, por exemplo, muito envolvido com ataque físico, na nossa sociedade isso já não funciona tão bem, mas você pode causar grandes mudanças sociais usando a raiva como combustível. A questão, novamente, é. O que que você vai fazer, na verdade, e o grau dessa raiva ou o grau do comportamento que você vai ter baseado nela. Por exemplo, mulheres sofreram opressão na maior parte da história, né? Em alguns lugares ainda sofrem. Na verdade, homem branco ocidental oprimiu várias outras pessoas ou grupos de pessoas com características diferentes ao longo da história toda. Então, se fosse realmente, se o pessoal fosse fazer valer a raiva de todo mundo que foi oprimido, de todos os tipos, outros grupos de pessoas, sim, ia dar um grande desastre, você deve imaginar. Daí é uma questão um pouco de, né, formular isso melhor, que, por exemplo, a história que levou até aqui não é necessariamente aqui e agora. Então, por exemplo, se eu tenho raiva de um movimento histórico, eu vou descontar em quem nasceu agora, sabe? O que que essa pessoa tem a ver? E pode parecer um pouco estranho, mas durante muita parte da história, muitos povos fizeram isso. Eles causavam dor ou sofrimento, ou se vingavam de pessoas relacionadas a quem causou o problema deles. Então, assim, ah, vou matar até sua décima geração porque você sacaneou essa história. É muito doido, mas assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso também. E não extrapolar, outro problema da raiva que é bom controlar, não dispersar em quem não precisa. Isso é comum, por exemplo, sei lá, a pessoa fica puta no trabalho com o chefe dela, desconta na família. Sem querer, sabe? Ela nem percebe, mas ela é a raiva que não foi usada com foco muito bom pro objetivo a princípio, né? Que é eu vou me defender ou atacar essa pessoa que tá me fazendo mal. E isso é vaza para outras pessoas. Aí é um problema também. Então, a questão, concluindo, não é que a gente precisa se livrar da raiva completamente. Isso nem dá, é muito difícil, né? A questão é controlar essa raiva, qual que é o nível que eu quero, né? Talvez eu não ter raiva nenhuma nunca, pode me trazer problemas também. Tudo acontecer e eu não fazer nada. Mas se eu tiver a raiva lá em cima também, pode ser que eu faça estrago mais do que necessário. Então, o nível da raiva e o que que eu faço com ela. Não necessariamente eu preciso obedecer tudo o que parece, tudo que a raiva me diz para fazer. Porque a emoção tá muito ligada a isso, a me mover para uma ação, uma certa ação. E a princípio você pode ter esse sentimento, esse pensamento de vou atacar simplesmente porque eu tô com raiva. Só que se você pensar melhor, você pode usar essa raiva de forma mais racional, mais inteligente. E aí que é interessante, você usar as emoções, usar a força que elas te dão para objetivos mais inteligentes, para ter consequências melhores para você mesmo. É isso. O que você acha da raiva? Sente muita raiva? Você tem problemas com isso? Você acha que ela é útil, que ela é inútil? Você já quis se livrar dela, você não consegue? Ou o que você acha dessas questões envolvendo o mundo social? Como que você acha que a raiva é usada? Você acha que ela é bem usada? Você acha que ela é mal usada? Comenta aí, vamos conversando. Abraço.